E a galera, começa agora mais uma edição do Kyodai Podcast, edição número 254. Eu sou o Vlad Júnior, estou aqui mais uma vez com Carlírio Neto. Saudações. A música tá muito alta, peraí, só um minuto. Também tô aqui com a Rafa. Tudo bom? Com a Jojo. E aí, pessoal? Boa noite. E com o nosso convidado, Luke Lucas. Sou eu. E aí, pessoal? Vamos falar essa mais uma vez de final de temporada. Então, eu ia começando que nem o Yokunando Shibu e perguntando como foi a semana de vocês. Ainda bem que eu voltei no final. E a gente vai falar disso, mas primeiro, como é de praxe nesse podcast, vamos ler comentários da edição passada, se tiver havido comentários. Já me disseram que houve, né? Eu estou enrolando aqui para tentar achar os comentários enquanto eu não. Aí é lasca. Eu tô comentando. E agora começa. É a honestidade no podcast. Enfim, né? É os comentários. Eu não vou ter que ler nenhum comentário, na verdade, né? Então, fazer o quê? Então vamos lá, vamos começar com comentários com o Carlírio, eu acho. Não, é no Anime Coach. Começa lá. Então tá, começa no Anime Coach, então começar com a Rafa. Então vamos lá, comentário da escritora. Avisando que tem comentário no Letoim, seja lido depois daqui. Motivos, recadinho do padrinho me interessou. Certeza que nossa amada Chikorita deve estar feliz por mim. Do outro, chateada que seu anime não está mais lá. Não se preocupe, Chikorita vai brilhar ainda este ano. Saudações para as rivalidades mais variadas ou não ao Kyodai Podcast. Os animes citados nessa edição, os conheço em maior ou menor grau dos citados. Conheço metade e a outra nem tanto. Vou citar umas que fui lembrando. Como assim que não mencionaram a grande rivalidade de Pokémon? Quem viu os tempos áureos de anime sabe que Ash e Paul... Paul é Paul, né, no caso. Marcou... Tanto Ash quanto Paul, Ash e Gary. Afinal, duas óticas de treinadores se conflitando tanto que rendeu uma das melhores ligas de Pokémon que temos aí. Diria que depois de Paul, nosso eterno candidato a mestre não teve algo à altura. Só meras sombras de típica rivalidade. Não sei se encaixa aqui, mas Yugi Kaiba tem de estar nessas bandas. Afinal de contas, o Seto assim, Kaiba verdade. Fez pra manter a rivalidade, não tá descrito. Fechou aqui, claro. Tipo... Tem de citar aqui, já sabem. Ele voltou no passado e trouxe o Imperador. O Seto Kaiba fez uma geringonça que fazer ele ir pro além pra jogar cartinha com o Faraó. O espírito do farol. Eu tipo, eles são gays. Enfim. Ele fez isso pra jogar cartinho. Não, o pior de tudo é que ele gosta do farol e não do Yugi, né? Então... Ele gosta do Yugi, né? Gosta do Yugi. Pelo amor de Deus. Ele gosta do farol, porra. Ele gosta do farol. Ele gosta do farol. Ninguém gosta do Yugi, pelo amor de Deus. Mentira do Yugi. Até vira... discorda de você. Até ele vira uma vela no próprio corpo dele, né? Porque o faraó tem que usar o corpo dele pra pegar o Kaiba. É foda, né, minha gente? Meu, até não gosta do Yugi. Até, na verdade, gosta do personagem Solo Leveling que o Yugi se transforma. Então, o faraó. É o faraó. Enfim. Sim, enfim, faraó. Voltando pra cá. Claro que tenho de falar de Detective Conan, não, nada de Conan e Card Kid, essa é manjada demais, mal e Jona. Só não é a única por lá. Uma que sei que são achegados, no entanto, ó, quando acontece, é a típica rivalidade de quem é melhor, né? Falo do Shinichi, Conan e o Rage, pois ambos são notórios detetives e quando deixam de lado em juntar mais... E quando deixam de lado em juntar um mais um, é simplesmente um querendo dar rasteira no outro para ver quem resolve o caso mais depressa. E mais recente, temos a rivalidade Akai e Amuro. Posso abrir um parênteses? Tem... Só por curiosidade. Ah, tem um anime nessa temporada sobre um detetive idoso, praticamente. Ele tá idoso, mas é praticamente isso. Que ele era um Metantei, a lá Conan e esse outro cara aí. Bem interessante essa ideia aí. Quando só ele que era aí criança, ele é ajudado por uma... Ele é ajudado, meio que forçado, né? Por uma garota lá, Medaka Box. Ok. Que loucura, senhor. Eu sim, vi que foi anime, eu só não assisti. Ah, é o... Putz, tem aqui na, no, no... No SMA tem a lista, né? Que o pessoal botou. Agora, se for caçar, eu não termino a porra do anime, né? Sim, deixa eu ler o comentário, tá. Desculpa, gente, eu perco o foco. É... Sim, histórico, rivais, pulseira de forma... Ah, tá. É, Akai e Amuro, esses dois têm histórico de rivais por terem formas diferentes de agir. A maior curiosidade é que, até pouco tempo, tinha uma certa piada interna que esses dois personagens são nada mais, nada menos que Jar e Amuro de Ganda dentro de Konoha. Falo do Seiyus, não mais porque trocaram a voz do Amuro, que agora é feita pelo Seiyu, que faz o Coco de Yes, Precure 5. Bem, é isso. Spoilers do próximo cast, terei duas menções e top 3 para comentar no top em si. Se a capa não me tira à toa, a medalha de ouro vai para este anime. Se cuidem e até mais. Foi tio, Calido. Sua vez. É... A rivalidade do pau com o Ash foi realmente... Eu ia falar isso, porque a melhor parte do comentário foi descobrir que tinha uma rivalidade extra em Pokémon, que era Ash e pau, cara. Eu conheço. Eu sabia que existia uma rivalidade entre os paus e os Pokémon. Mas entre o pau e o Ash... É que o... Paus e os Pokémon. O pau, ah, porque... tá, o pau, sim, o é o pau, o Pikachu, é Pokémon, é complicado mesmo. É, né? Pau, é pedra e o fim do caminho, né, minha gente? Enfim. Vamos lá então para o comentário no Netuin, que a escritora disse o seguinte: meu caro padrinho, espera que tenha tido uma boa estadia paulista. Sim, foi apenas um dia. Tenho apenas uma mera curiosidade. O Evilásio, quem mais viu ali que faz parte do podcast? Se quiser responder, está bem? O Luke. O Luke e a Rafaela estavam lá também. Os dois fazem parte do podcast. Né? Exatamente. Os dois eu não faço parte do podcast. Você é convidado especial. O Luke é o convidado especial que por acaso estava lá. Mas eu encontrei outro que faz parte do podcast também, que foi o Wesley. É o Wesley. Exatamente. É porque só eu encontrei o Wesley. Sim. Né? Isso. Agora sim, vamos ao que interessa. Olhei a matéria para ver se meus olhos não foram enganados. Este ranking foi um choque. Pelo menos, não posso dizer que fiquei surpresa. Foi muito feliz. Sei que nossa cara dona de casa domina o pódio. Mas, desta vez, deu licença para o meu pequeno grande detetive brilhar. Faz anos que acompanho o ranking da TV japonesa. E bem, só dando uma adiantada, já aconteceu recentemente para um certo shonen de katanas e respirações dar o seu pulo do gato. Por ora, feliz com Konoha superar Sazae-san. Quanto aos demais animes, Mau Mau e Aiba estarem presentes só me deixa feliz. Indo para a exibição de três animes notórios da Toei Animation, diria que já foi tarde e, ao mesmo tempo, dos três, recomendo dar chance para Magical Doremi. Este anime e falo que vale muito a pena. Afinal, o Yamajou Domeri ficou no meio entre Sailor Moon e Precure. Pra quem quer ver uma Mahou Shoujo fora dos mais famosinhos, diz sem medo. Bem, é isso aí e até a próxima. É, falou em Konoha, colocou Konoha lá em cima no ranking, aparece a escritora toda feliz. Até aqui, zero surpresas. Valeu pelo comentário, escritora. Valeu mesmo. E é isso, pessoal. Por favor, comentem na próxima edição. Digam quais são os animes da temporada que vocês estão curtindo. Porque a gente já vai falar da próxima temporada, na próxima edição, né? E também falem os animes da temporada atual que vocês mais gostaram e que desgostaram, que é o tema de hoje. Beleza? Eu colocaria a rivalidade do Hayate com o Papai Noel. Se eu fosse participar do podcast. É porque eu acho que não há nenhuma rivalidade, né? O Hayate não tem a menor condição contra o Papai Noel, porque afinal ele é pobre. Ele é pobre. O Papai Noel não gosta de pobre. Não gosta de pobre, exatamente. Mas, ó, Luke, eu citei a rivalidade que você gosta, que é do Miata e do Ippo. Eu gosto? Você não gosta? Você não gosta do Miata? Você tá de minha. Eu acho o Miata suportável. Eu não gosto do Miata, não. Tá. A Jojo citou de Danoês. Se bem que ninguém gosta daquele garoto, né? Só o... Rivalidade de esporte... Só o todo mangá, né, gosta daquele cara. De esporte eu colocaria o Sakuragi com o Rukawa. Que é uma rivalidade que só existe na cabeça do Sakuragi, porque o Rukawa nem sabe da existência do Sakuragi. Então, eu gosto das rivalidades de Major. De Major. É... que basicamente o Goro contra a morte de matar ele, ou destruir a carreira dele o tempo todo, né? Do pai do Goro com a bola de beisebol. É, mas ele perdeu. Aí, infelizmente ele perdeu. Vamos lá, vamos para o tema, já tá aí a imagem do tema da temporada. Tema da temporada, desculpa, desculpa, pessoal, que eu tô meio cansado aí da quantidade de coisas que eu tive que fazer hoje. Vamos lá. É do tema do podcast, em que a gente vai falar, então, sobre o final da temporada de primavera de 2025. Eu ia falar 2024 quando. Desculpa, pessoal. E vamos naquele esquema, né? Todo mundo vai falar um anime, depois a gente vai falar o top 3, menções honrosas, menções horrorosas e isso. E se der possível, né? Falar um pouquinho o que achou da temporada. Vamos começar pelo Rafa, né? Então, nem precisa falar, né? Né, considerando que eu e o Carlinho vai sair cedo hoje, vai ter três pessoas pra falar até o final. É, acontece. Então vamos lá. Ele vai estar bem acompanhado. Ele vai estar bem acompanhado. Com certeza. Não, isso de fato. É, vou botar aqui 10 minutos para poder não passar do meu período de tempo no timer. E start. Bom, o anime que eu vou falar se chama Kanpekisugete Kawaiji Ganaito Konyaku Haki Sareta Seijo Aringoku. Já acabou os 10 minutos. Urarareru. Exatamente. Em inglês, é baseado. Como é que é o nome em inglês? Como é que é o nome em inglês? Sim, é baseado em light novel. Em inglês é The Two Perfect Saints Tossed Aside by My Fiancé and Sold to Another Country. Os nossos ouvintes aí que são brasileiros, qual que é a tradução, hein? A tradução é a Santa Perfeitinha, eu fui jogada fora pelo meu noivo e vendida para outro país. Cara, anime baseado em novel. É isso, já resumiu o anime também, já pode falar sobre ele. É isso aí, galera! Vamos lá, já pode falar o que você gosta e desgosta do anime, que já falou o plot. Baseado em novel, galera. Já falou o plot, é então. Aí, já falei o plot. Mas, de novo, né, vou falar o que eu gostei. Eu não preciso explicar muito, né, a protagonista é a filha, certo? E ela nasceu com poderes, né, de santa, né, de purificação, e basicamente ela foi treinada desde pequena pra ser a santa perfeita, e é isso, tá ligado? Tipo, ela estudou pra cacete, treinou muito e tal, e ela acabou ficando forte pra caralho, só que ela não tem muita expressão, sabe? Ela não é exatamente a pessoa que sorri, né? E o príncipe desse reino é um bosta, sabe? Uma merda mesmo, um bicho escrotíssimo, que, cara, ele tinha inveja da filha porque ela fazia as coisas direito, tá ligado? Tipo, ela fazia o mínimo, ela fazia o trabalho dela direitinho, e ele é um bostão que não consegue fazer nada sozinho, então ele decidiu terminar o noivado com ela. E aí, como a santa do reino vizinho tinha acabado de falecer e o reino vizinho estava sem nenhuma pessoa para ficar como santa para poder proteger o reino dos animais demoniados lá que tem, ele decidiu, vou vender a minha noiva para o reino vizinho. E foi isso que ele fez. Ele realmente vendeu porque ele recebeu dinheiro para comprar ela, tá ligado? E eu fiquei, que filho da puta... Né? Mas tudo bem, porque ela ficou muito feliz no outro reino, afinal de contas, essa é a história, tá, gente? Ela vai pro outro reino, ela aprende que trabalhar demais, porque ela trabalhava demais, ela era extremamente workaholic, trabalhava mais de 12 horas por dia, aí no outro reino ela descobriu que era folga, ela descobriu que ela não tinha hobbies, e aí ela podia começar a ter hobbies, ela descobriu que ela podia sair de casa pra passear. Tá ligado? Assim, essas coisas que sempre tem, shoujo aleatório de isekai, que não é isekai, desculpa gente, isso não é isekai não, que sempre tem em anime de vilã, né, bem nisso aí. O que é que ele tem de diferente dos outros? é que são duas protagonistas, né? São duas irmãs. A irmã que é vendida e a irmã que gosta muito da irmã que foi vendida, que não, ficou no país e virou a noiva do príncipe. E ela ficou putaça. Que ela descobriu que a irmã dela foi jogada fora pra outro país, tá ligado? Pelo príncipe. E o príncipe quer porque quer casar com ela, porque ela é mais bonita e sorri mais, tá ligado? Tipo, oi? Pelos motivos pra escolher uma noiva, não é mesmo? Exatamente! Então, assim, a história é divertida, no meu ponto de vista, por causa dessa dualidade de ideias. Porque a gente vê o dia a dia da Santa, que não era feliz naquele país onde ela teve origem, que ela vai encontrar a felicidade em outro país, conhecendo pessoas novas, aprendendo coisas novas e tudo mais. E a gente tem a vingança da irmã mais nova. Cara, a irmã mais nova é ótima também. A vingança da irmã mais nova pra poder fazer de tudo pra tirar aquele príncipe, filho da puta, asqueroso do caralho, tá ligado? Do poder. E as duas irmãs se dão muito bem, ao contrário de muitas histórias onde tem meias irmãs, que elas, né, não são da mesma família, né? Isso descobre-se depois, mas deixa pra lá. Sei que no Japão, elas... meio irmão sempre se amam. Né, bem isso. Mas as duas gostam muito uma da outra, protegem muito uma a outra, e é uma história muito bonitinha delas duas. Só a família, realmente, o pai e a mãe da protagonista são dois merda também, né, porque aceitaram a venda da menina pro outro país. Então eu quero que todo mundo se exploda, tá ligado? Assim, a única que precisa se salvar é a irmã e a tia. Mais nada, o resto da família pode morrer, dissolver, virar nada, pó, sabe, assim. E o príncipe também pode explodir, tá ótimo, assim. É, recomendo, se você quiser um animezinho meio slice of life, de crescimento de personagem, daquela personagem que é kundere, que não tem nenhum tipo de expressão, e vai aprender as coisas, as mínimas felicidades da vida, sabe, assim. E uma história de vingança, porque a irmã é vingativa, apoio com certeza, porque mereceu, e destruição do países pelo rei demônio que tá pra voltar à vida. Pronto, é isso mesmo, gente, obrigado. 2 minutos, Rafa. Faltou 3 minutos e 54, então eu falei menos 6. Então, pessoal, vocês têm 3 minutos e 54 pra comentar o anime da Rafa. Eu vou ver esse anime, tá na minha lista, eu não assisti ainda. Mas tá na, eu não na vou ver esse recomendo. Anime, não está na minha lista, mas legal. Eu acho que o Carlinho vai gostar tanto da irmã quanto da protagonista. Eu não tenho dúvida. Se me pagar... Acho que mais da irmã do que da protagonista, mas se me pagar, eu vejo. Se me pagar, eu não vejo. Me nego. Eu vejo, se me pagar, eu vejo. Eu aceito. Você não tá querendo que a gente jogue teu nosso santo dinheirinho pra você não ver o anime, né, cara? Se me pagar, eu vejo, tá? Se me pagar, eu vejo. Não tem problema, não. Se me pagar, eu vejo até o Witch Watch. Jesus. Eu só queria dizer que eu não assisti. Eu não tava sabendo do anime, mas irei assistir. Adoro essa tropa que o príncipe no Isekai é babaca ou no da vilã. É sempre o príncipe. É engraçado, porque ou vida real, é um babaca, né? Ou ele é um par romântico. Normalmente é um dos dois, não tem meio tempo. Uhum. Ou ele é babaca ou ele é par romântico. Exatamente. É que é a vida mas real, nesse né? anime, é babaca, ele é os sabe. Dois, por causa que ela vira par romântico do príncipe do outro país. É óbvio, né? É óbvio. É o príncipe do país original é o babaca e o príncipe do país vizinho é o par romântico. Tem os dois. Olha que coisa legal. É isso, né? Não é o comum? Não é sempre assim? É, mais ou menos. Às vezes é o Duque. Às vezes é o Duque, né? Ah, tá. Desculpa, mudou bastante. Desculpa, é verdade. Tem o Duque. Né, então. Podia não ser príncipe, né? Podia ser só um nobre qualquer. Não, e é sempre o Duque do Norte. Não pode ser o Duque do Sul, do Leste, Oeste, é o Duque do Norte. É o que sempre mora na PQP. É o que mora na PQP. No lugar que sempre faz frio, que todo mundo evita aí, tá ligado? Que é cheio de monstros, sempre é lá, o perigoso. Tem uma curiosidade, quero saber de onde que essa trope surgiu. Porque ela tá em todo, mas em 90% não há. tem o Duque do Norte, que mora no frio, com um monte de monstro. Eu quero saber de onde que veio. Quero a origem. Foi Game of Thrones isso aí, não é possível. Não foi Game of Thrones. Pelo amor de Deus. Jojo, eu botei aqui no podcast o link do mal, caso você queira saber o nome do anime, porque eu não conheço. Obrigada, eu vou pegar. E tem no Crunchyroll, caso você assista. Vou salvar aqui pra assistir. Tá certo. Pronto, é isso, galera. Ok, vamos para o próximo anime, Rafa. Quem será o próximo? O Carlinho, porque ele pediu. E por que será o Carlinho? Porque ele pediu pra sair mais cedo também, igual a mim. Yeah. Vai lá, Carlinho. Ok, é você. Vamos lá, então. Vamos ver se eu consigo fazer um time igual ao cast anterior. Vamos ver se eu consigo essa presa. Vamos lá. Vamos lá. Distrito de Ginza, Tóquio, Japão. Local, Jingaru Hotel. Mantido de pé há muito tempo por uma dedicada equipe de robôs, sob a batuta da séria e competente Yashio, sendo ela a protagonista do anime em pauta, Apocalipse Hotel. O ano é 2157. Após todos os seres de origem primata terem sido dizimados, graças a um patógeno que apareceu no México, tudo que se tem à volta é um mundo abandonado. Os humanos que sobraram, hoje vagam pelo espaço, na busca de um mundo novo para viver. Até porque o próprio ar da Terra tornou-se pesado o bastante para ser respirado pelas espécies consideradas primatas. Eita. Faz mais de 100 anos desde a última vez na qual Yatio e sua equipe atenderam a um hóspede humano. Agora, em 2157, até mesmo seres de outros mundos são aguardados no Hotel Jingaru. Obviamente, a Tio treinou e capacitou toda a equipe para isso. Um robô porteiro... Sim, tem um robô porteiro no anime. Um robô porteiro... Ele consegue sobreviver até o final? Que, pô, difícil. Então, né? O robô porteiro é uma figura icônica e que serve de grande simbolismo para o anime. Ele foi feito unicamente para abrir portas e recepcionar os hóspedes do hotel, com sua alta estatura e poderio másculo. E após tantos anos, tem apresentado falhas de desempenho, pois não possui peças de reposição. Ainda assim, todos os dias ele está lá para sua nobre função, independente de surgir bem ou não. A Yatio não admite falhas, por menor que possam ser. Além disto, ela é a substituta do gerente do Hotel Jingaru e deve prezar por suas funções e liderança do cotidiano. Pasmem ao saber que a simples falta de um chapéu de banho em um dos andares fez ela entrar em curto-circuito, só para vocês saberem. Pois bem, o segundo episódio deste anime marcou duas chegadas. Primeira, a do primeiro hóspede extraterrestre, que mais se parecia com uma espécie de vida vegetal. E também a chegada de um robô que se intitulava como a última esperança da humanidade, sendo ele o último dos robôs de análise ambiental. Por curiosidade, ele sempre chama a Yatio de Atio. Curiosidade mórbida. Esse robô de análise ambiental jogou uma dura realidade na cara da Yatio. Qual que é a realidade? Que o ar estava impróprio para seres humanos respirarem. E a Terra dificilmente voltaria a ser o que era em menos de 2000 anos. E que os humanos que sobraram já estavam a milhares e milhares de quilômetros de distância da Terra. E que a chance de aparecer algum humano no hotel nos próximos 100 anos era de 0,000022%. O que deixou Yatio novamente em estado de choque nos seus circuitos, né? Pois bem. O terceiro episódio marcou a chegada dos Tanukis do espaço sideral, que a partir de então teriam presença direta no anime. Não apenas isso. Sua raça é conhecida como Tanukeanos. Seus costumes estranhos e por vezes repulsivos colocaram a própria calma e boa conduta da Yatio em xeque em vários momentos. Para vocês saberem, o planeta dos Tanukeanos entrou num tipo de guerra terrível por territórios entre seus próprios habitantes. E por causa disso, essa família de Tanukianos resolveu fugir de lá e encontrar um outro mundo para viver. A jovem Ponko, que é uma destes Tanukianos, acabou se voluntariando com o passar do tempo para trabalhar no Hotel Jingarou como troca por toda a prestatividade e paciência da Yatio para com seus familiares. E aí vem a questão, como é que era essa guerra de territórios? É um meio difícil falar isso, mas eu sou obrigado a falar. Essa guerra de territórios que os Tanukianos fazem para demarcar territórios era pagando em tudo quanto era canto. Tá? Legal. E eles pagaram por tudo quanto é canto do hotel também. Tá? Só para deixar isso claro. É... chamaram isso de costume comum, que eles não se sentiam bem. Isso a mulher do rapaz Tanukiano falou, que eles não conseguem se sentir bem sem sentir o cheiro das próprias fezes, demarcando o território. Né? É isso aí. Vamos voltando. Apocalipse Hotel mostrou lições... O cachorro dessa temporada. É. Voltando com o cachorro, pelo menos, é limpinho, tá? Exato. Apocalipse Hotel mostrou lições não antes esperadas, incluso sobre o delicado preparo de uma bebida alcoólica, isto desde os cuidados com a cevada em si. Em outras linhas, este anime também aventurou-se no quesito do amor que não era tão legítimo quanto se fazia pressupor. E nisto, uma jovem alienígena acabou sendo a protagonista. Ou seja, o anime se aventurou por seres extraterrestres extremamente porcos, se aventurou por mostrar que a humanidade nunca mais retornaria à Terra, que a Terra nunca mais voltaria a ser como era, como foi um dia. Mostrou também que um casal de alienígenas viveu um amor de mentiras. E mostrou também como se prepara uma boa bebida alcoólica, aka, uísque, a partir da escolha da melhor cevada possível. Né? Ou seja, foi um anime bem redondinho em vários quesitos. Armageddon, um grande e poderoso robô alienígena, chegou neste anime para destruir a civilização humana. Porém, ele se surpreendeu a notar que já estava tudo aniquilado. Que os poucos humanos que sobreviveram... Foi. Esse podcast pode ou não conter spoilers. Ou não conter spoilers. Obrigado. Armageddon neles. Então, o Armageddon se surpreendeu ao ver que o mundo já estava aniquilado e que os poucos humanos que ainda sobreviveram já estavam a milhares de quilômetros longe da Terra. Além disto, a Yatio deu a este ser do espaço mais explicações sobre o que ocorreu no passado desse mundo. E não à toa apareceu, teve um momento Sentai nesse anime, de Super Sentais, né? De heróis japoneses, porque no meio de tal episódio surgiram quatro poderosos seres numa nave muito bonita. Esses quatro seres com vestimentas típicas de super-heróis, jurando morte ao Armageddon. O Armageddon apareceu e destruiu todos eles. É isso aí. E o Armageddon fez uma promessa pra Yatio, porque ele se hospedou no hotel, tá? Pra vocês ficarem bem cientes, ele se hospedou no hotel. E no momento que ele fez o check-out, ele disse o seguinte pra Yatio: Yatio, você tem a missão de criar uma nova civilização nesse mundo e de me avisar quando essa civilização prosperar pra eu vir aqui e destruir tudo. Que legal. Ele deixou esse aviso bem claro. Que legal, No resumo geral da ópera, Apocalipse Hotel é um anime diferente em vários quesitos do meu amado Planetário. Porém, tem outros quesitos que são mais de comédia, como a parte dos Tanukis do espaço. É um anime que mistura um certo drama com slice of life e um tanto de comédia em seus episódios. É um anime muito bem trabalhado pelo estúdio Sai Games Pictures, sendo uma obra derivada do mangá de mesmo nome, mangá este que já encerrou a publicação. E foram episódios extremamente agradáveis, com lições importantes nos quatro últimos episódios em que o anime derivou mais pro drama pesado mesmo. 12 episódios muito gostosinhos de se assistir. E como diria a Yatio, sempre que ela inicia os trabalhos no hotel, receber os hóspedes com um sorriso sincero no rosto. Essa é minha função, é isso porque eu estou aqui. Apocalipse Hotel, obrigado. Alguém quer comentar sobre Apocalipse Hotel, além do Carlírio? Eu só vi um episódio, né? Não tem como comentar muito. Eu não vi, então. Infelizmente, não posso comentar. Na fichi também. Então é isso, vamos lá. Então vamos agora para aquele momentinho em que a Rafa vai falar sobre as próximas edições. É, porque eu vou precisar ir embora. Ó, que coisa fina. É, previsões. Previsão para os próximos temas do Kyodai Podcast. Dia 28 de julho, KP255, análise inicial da temporada de julho de 2025. Dia 4 de agosto, KP256, tema a ser sugerido pelo André, que ainda não definiu o tema, né? E dia 18 de agosto, aniversário do meu pai, que coisa, não. KP257, tempo a ser definido por toda a equipe. Ô, gente! Ô, gente! Como assim? Não se lembra do tema que sugeriram? Pera aí, não se lembra do tema que sugeriram? Uma roleta lá, tal, de escolhas? Igual o meu? Aqui pode ser aplicada a qualquer... Não, aqui pode ser aplicada a qualquer ideia. Se tiver uma ideia legal, ter algum acontecimento... Ah, qualquer pessoa pode escolher? É só da ideia. É qualquer pessoa. Se tiver uma ideia legal no momento, é só sugerir e pronto. Tá. Se a maioria aceitar... Eu botei uma lista inteira lá. Eu tenho que escolher um anime que eu quero falar. Eu tenho que escolher um anime que eu quero falar pra isso. É, eu botei uma lista enorme lá, assim, uns 10 temas diferentes. Se quiserem jogar a Cata Coringa do tema livre também, fica à vontade. É, não vi o que é. É o tema livre, todo, qualquer um... Cada um fala sobre o anime aleatoriamente, independente do que ele está relacionado ao podcast, porque não vai estar mesmo. Exatamente. Só se for. Mas você vai estar dentro do tema livre, é que você poderia chegar no podcast e falar sobre qualquer coisa, né? Mas isso não vai acontecer. Exatamente. É, você vai querer que eu adiante essa sessão recadinho dos padrinhos, Veloso? Vamos lá, já que o Carleiro vai sair mais cedo, e é meio estranho a sessão recadinho dos padrinhos, sim, o padrinho. É, padrinho, vamos lá. Recadinhos do padrinho, por favor. Ok, edição número 127 da sessão Recadinhos do Padrinho. Vamos começar aqui rapidão com as duas sugestões de temas que eu trouxe. E a primeira delas é da amável obra Hozuki no Gekokujou, né? Então, infelizmente, tristemente, esse dia chegaria. A parte 2 do mangá terá seu final no 13º volume. É isso aí, não tem muito pra onde correr. Mas se a gente for parar pra pensar que o 12º volume foi lançado no Japão em 15 de fevereiro e que o 13º vai ser lançado só em 15 de setembro, então tem uma larga diferença de tempo entre os dois, entre as dois lançamentos, né? Então é isso, né? Isso faz a gente pensar também no como será a adaptação pra anime se um dia ocorrer. É, como é que vai ser a adaptação assim, pra anime lá? Não, vai ser muito pra frente, aí que tá o ponto, né? Vai ser... espaço pra frente. Muito pra frente, felizmente. Se é Hozuki no Gekokujou e merece... E merece atenção. Só pelo nome já merece muita atenção. Os personagens carregam o anime com tranquilidade. E o segundo tema que eu trago é... um hiato. O mangá vai estar em hiato de 3 meses. Esse mangá é o da Yona. Da Princesa Yona, Akatsuki no Yona. Que maravilha, né? Não. Ele vai entrar em hiato de 3 meses. E o interessante... foi dito o motivo do hiato, né? Em nenhum momento se coloca aqui o porquê do mangá de Yona entrar em hiato de 3 meses. Tudo que foi colocado é que ele voltará em 3 de outubro. Antes disso, mais nada de Yona para os seus fãs. Outra canção. Oi? Faz nova já. Pode ser várias coisas, né? Mas, Deixa ela tirar a férias. Bichinha, Eu posso adicionar. Pode? Umas coisinhas na sessão. Primeiro, eu queria adicionar que. Excelente escolha da cultura, ou não. E colocar Minha Amigo no Cotan pra passar na TV brasileira, né? Porque tem tudo a ver com a TV Cultura. Tem tudo a ver com a TV Cultura. Se tem um anime que tem a ver com a TV Cultura, é um anime de uma garota cervo, né? É, com certeza. Perturbando uma garota loura. Exatamente isso. Detetive Conan tem episódios selecionados que estrela na Netflix. Achei super estranho, tá? Isso, que a Netflix não tá lançando. Não é que ela tá lançando episódios, todos os episódios de Conan. Ela escolheu alguns que achou bom e deixou lá. E aí, se você quiser ver episódios da curadoria da Netflix. Curadoria da Netflix. Eu tava mexendo ontem, são 9 episódios. E eu achei meio estranho, porque assim, quando começou a sair os remasters dos episódios antigos de Conan, lá dos anos 90, quem começou a publicar primeiro no Japão foi a Netflix. Então eu achei que eles iam aos poucos colocar no Ocidente, mas parece que não foi isso. Aí do nada de 9 episódios, só isso. 20 minutos. Escolheram, não são nem tipo, não é que é os 9 primeiros episódios, são 9 episódios. É. Tem coisas lá. Pois é. E por último, né, e não menos importante, para a alegria do Carlírio, né, Paripe Comem, a adaptação live action, já está na Netflix também, para quem quiser ver aí. É... Olha aí. Yes, yes. Tô esperando a adaptação da segunda temporada, isso sim. Caralho. Então, quem quiser ver o Yong Comem aí no... Yong Ming Comem no Netflix, está aí. E por favor, né, que a segunda temporada seja continuidade do caminho até o Summersonia pra ver nossa bela garota brilhar a milhares de pessoas. Por sim. favor, ela merece. Sim, e o rap, por favor. E o rap? Sim, sim, claro, claro, claro. Até hoje, fator curiosidade, eu fico muito, muito chateado em saber que o episódio de rap de Paripe Comei teve que competir na mesma semana com o episódio de rap do Kaguya. Aí perdeu, né? Aí não teve a menor chance. Foi na mesma semana. Aí perdeu, foi na mesma veio. Semana. Não foi tem a menor rude. Condição de ganhar. Ele quer ganhar no episódio de Kaguya. Até hoje isso me deixa chateado. E assim, não é nem que o rap de Kaguya é melhor, porque não é. Mas só é engraçado. O episódio é um milhão de vezes mais engraçado. É que o episódio é engraçado. Enquanto um milhão de vezes mais engraçado. E não tem encerramento foda. Sim, enquanto o episódio parei pra comer é mais sério, porque é uma disputa. É uma disputa por uma aposta e tal. O de Kaguya foi ver a nossa adorável, não, né? Tentando ensinar o adorável, né? A cantar um rap, né? E ela conseguiu, a duras penas ela conseguiu. Ele desenvolveu o rap. Ele desenvolveu o rap. Não dá pra dizer que ele não desenvolveu. Bom, só que... não. Mas foi. Não, bom não era, mas desenvolveu. Peraí, ele desenvolveu. Isso é meio relevante, né? O Luke não, diria é que não existe rap bom no Japão, né? Então. Eita. Eu diria. Eita. Ó, o Luke discorda de você. Luke discorda. Ele concordou, Carlinhos, comigo. Ele concordou com o que meu. Ele concordou, Carlinhos. Ah, ele concordou? Foi. Ah, achei que ele tinha discordado. Então tá. Então aqui encerro a sessão 127 da sessão Recadinhos do Padrinho. Enfim, é isso. Quem e será escolho... a próxima? Eu escolho o Luke para continuar o cast. E eu vou dizer o meu... Não, peraí, tem que ter o nosso top, é. Tem que dizer o top, Carlinhos. Ah, é, vocês vão sair, né? Então, antes do Luke falar, a Rafa vai falar seu top. Só vou falar porque vocês escutem aí. Só de sacanagem, o meu top é exatamente os três próximos animes que vão ser comentados nesse podcast. Kusuriya, Kurushitsuji e Vigilantes. Tenha um bom dia. É justo. Já o meu top é mais singelo, porque eu vi poucos animes da temporada, pouquíssimos mesmo. Kusuriya eu vou maratonar, deixei de propósito para maratonar. Então é o meu top 2, com Apocalipse Hotel e o anime do Gorila, da menina Gorila. É e não. O anime mais fraquinho, que eu sou colocado a colocar como menção desonrosa, é o Rock Wa Lady. Eu vi até o final e... não mudou. Infelizmente ele não mudou. Não. Então, pois a minha mudou. Menção desonrosa é exatamente o anime do Gorila e a minha menção honrosa é o Aharen-san. Boa. A minha menção desonrosa não vai ser o anime do Gorila porque tem dois animes que pra mim foram piores. Mas... Eita, porra. É o Witch Watch, né? O Witch Watch, com certeza. Não terminou ainda. Mas eu não posso citar exatamente porque não terminou. Mas eu vou citar o que terminou. Terminou, eu não vou ver mais, eu quero que você foda. Terminou. O que terminou é aquele anime que até agora ele tá perdido lá na memória de que eu não faço ideia o que ele é. Que é o tal de Moonrise. Já adiantando aí. Ah, sim, eu tinha salvado pra ver, mas é um momento. Esse negócio que existe. Existe e supostamente ele tem um plot. Supostamente. Faz sentido. É isso aí. Eu só fico feliz por uma coisa nesse anime, que ele deu dinheiro para a Arakawa. É só isso. Só isso. Ela mesmo. Pode cuidar lá da fazendinha dela. Depois, quem sabe, não. Fazer mais mangá de fazendinha. E o outro anime da Arakawa vai ganhar anime, então ela vai ganhar mais dinheiro aí. O outro mangá da Arakawa, o novo dela, né? Que é de sobrenatural, vai ganhar anime, então tudo certo. Olha. Então, certo. Então é isso, gente. Falou, bom final de cast aí. Até daqui 15 dias. É isso. Até daqui a 15 dias. E, por favor, alguém berre depois, quando for a hora de pra discutir naquele lugar. Por favor, alguém dê o berro. Obrigado. Não vai acontecer, mas por favor. Não vai acontecer. Talvez a de hoje, né? Eu vou indo nessa. Ok. Bye, bye. Luke, agora, por favor, sinta-se à vontade pra falar aí dos heróis legais. É, né? Porque eles não são legais, né? Então, eles são todos chatos. Eles são legais, são todos chatos. Pô, o cara, ele é tipo um besouro, pô. Como é que é? Olha, legal? É uma barata, né? É... Fala aqui de Boku no Hero Vigilantes, que é o spin-off de Boku no Hero, né? Ele é focado mais em três personagens, em vez de uma escolinha. Um é um menino que é um universitário, que é o Koichi, que... Ele é um garoto que ele não fez a escola de super-heróis, né? E ele não tem licença para ser um herói. E mesmo assim, ele usa os poderes que ele tem, que é tipo... Ele fica de quatro e desliza por aí. E ele usa esse poder pro bem. Por mais, né, que ele não possa, porque é ilegal você ser um vigilante, né? É ilegal você fazer coisas boas se você não tem licença. Se você não tem licença, se você não é polícia. Então, tem esse menino, que é o principal, tem a minha queridinha, que é a Pop Step, sim, que é uma idol, que o poder dela é pular, né? E... Ela é uma idol amadora. É uma idol amadora, que ela canta no meio da rua. É tipo aquela galeria que fica na Paulista, um pouquinho da Paulista, tipo, só que é uma idol dessa vez. E tem o Batman, que eu nunca decorei o nome dele, porque ele é o Batman, então é assim que eu chamo ele. Ele é um cara que usa os punhos pra fazer a justiça dele, né? Que normalmente é dar soco e depois perguntar. Que é igual o Batman, né? E ele não tem poderes. Que esse é o diferente dele. Que eu acho que não tem no Boku no Hero um personagem igual a ele. É, podia que eu acho, ter, que eu acho legal, talvez, né? O protagonista, né? Que era pra ser o Batman, né? Mas... E aí, Obras do Destino, esses três acabam se reunindo, formando um grupo de vigilantes que protege o bairro que o Koichi mora, né? Assim, a Pop não é vigilante, ela só tá ali. Ela só tá ali porque ela gosta muito do Koichi. Ela tá lá pra chamar a polícia pra ele, que é mais ou menos esse o poder dela, né? Ligar no celular pra chamar a polícia. E o bairro deles, ele tá tendo um problema muito sério de uma droga que... Normalmente não é proposital que a galera toma, né? É bem forçadamente. Que a galera que toma poderes toma essa droga e eles acabam perdendo o controle. E aí ficam extremamente poderosos. Alguns até mudando, né, o corpo, né? Alguns que eram pessoas normais acabam virando monstros gigantes. E tem comportamentos violentos e a língua fica preta. E meio que o Batman, ele tá atrás querendo caçar quem que tá distribuindo essa droga, né? A gente não sabe o motivo no começo. E, cara, assim, eu acho que esse anime, ele me fez lembrar o que eu gostava de Boku no Hero no começo, assim. Uhum. Ele tem a vantagem que, como não é uma escolinha, ele não precisa fazer uma classe inteira de personagens. Uhum. Ele consegue se focar em três personagens... E eles fazem muito bem, assim, eu gosto muito dos três personagens, dos três vigilantes. Assim, eu gosto muito do Koichi, que ele é um cara mais... Ele é um protagonista de anime, né? Então ele é um cara mais inocente, ele é um cara virtuoso, ele quer ajudar as pessoas mesmo não tendo poderes e tudo mais. Mas assim, eu gosto muito da relação dele com a Pop Step. Sim. Que depois a gente vai descobrindo por que eles são mais ligados e tudo mais. Eu gosto da Pop Step. Que é aquela... Eu gosto de todos eles. Que é aquela personagem tsundere, né? É aquela personagem que ela nunca vai admitir que gosta do Koichi. Mas ela claramente gosta. E o Knuckle Duster, ele, no começo, ele parece um cara meio pirado. Mas eu acho que ele é um personagem que tem mais desenvolvimento no anime. E a história dele eu acho muito interessante, assim. A história do personagem. Que ele tem mais motivo pra bater na galera do que o Batman. É, mas ele podia perguntar antes de bater nas pessoas. Podia, Eu não estou dizendo se os métodos dele são ok. Eu estou dizendo que ele tem mais motivo. Ele é um cara meio psicopata, assim. Ele é meio doidão. Mas o mais interessante, fora os personagens, né? É a questão que ele se passa antes da história do Midoriya. Então a gente acaba encontrando os personagens que não fizeram parte da história do Midoriya, ou que acabaram, que o Midoriya conheceu em outro momento da vida deles, né? Então é muito interessante ver, tipo, o irmão do Ida, que é um personagem que mais pra frente do Boku no Hero, a gente só encontra ele. Eu não sei, eu não lembro se ele morre. Ele morre. Eu pensei que eu ficava, eu morria ou hospitalizava, morre. Né? Não, ele morre. E é um personagem que, nesse arco aqui dos Vigilantes, ele é até importante. Ele é um personagem que aparece bastante. Assim. Ele é um herói até famoso, assim, né? E é um herói bem maneiro, é um personagem maneiro. Sim. Tem o caçador de heróis, né? Ele aparece também na história e a gente conhece um pouco mais o personagem. Que é um dos meus vilões. É um dos meus vilões favoritos. Ele no Boku no Hero, assim. Ele é mais legal do que aqui, inclusive. A gente vê ele no Aizawa, a gente vê a mãe do Midoriya magrinha. É, então é interessante ver se é um esquema de Boku no... Você quer falar de dois personagens excelentes que são só desses, né? Que é o Mr. Legend e a Makoto. Tem os dois, né? O Mr. Legend, ele é um herói americano. E ele é super estereotipado, assim, ele é bem super. Enquanto o Boku no Hero, ele foi caminhando para esse macro, né, esse coisa de salvar o mundo, né, ser o maior dos heróis, e acabou meio que se perdendo para mim, porque alguns personagens acabaram ficando de fora, ficou meio pouco desenvolvido, a escola foi perdendo sentido, esse como é um micro, ele me apega mais, sabe, eu assisti os episódios falando o que vai acontecer essa semana, né. Que na maioria dos casos era qual que é o monstro da semana, né? Qual que é o personagem que vai receber a droga e ficar descontrolado e como que os vigilantes vão cuidar disso. É bem legal, cara, é bem divertido. Eu gosto muito da vilã. A vilã abelha, né? Acho muito interessante o conceito da personagem, muito legal. Então, não vai acabar. Essa temporada acaba em aberto. Provavelmente vai ter uma segunda temporada. Vai ter. Já falaram que deve ter, mas não sabe quanto. E eu não sei se a história piora, porque eu li o mangá e eu parei no momento que o anime acaba. É, porque o Scanlator parou de traduzir, porque tava saindo o original, e o original não tava saindo em nenhum lugar. Então eu acabei parando de ler ele. Então pode ser que tudo que eu esteja falando aqui... Ele sai aqui, mude. Ele sai aqui, o Vigilante? Eu acho que sai, viu? Eu não sei. Mas eu acho que sai por aqui, sim. É, pode ser que mude, pode ser que vire coisa do Mako também. O Koichi vire o segundo maior herói de todos os tempos, né? Mas por enquanto eu gostei bastante. Acho que ele teria. Assim, seria um grande problema ele não ser comentado no Boku no Hero se ele for qualquer coisa. Ele assim. Aparece, eu lembro que ele aparece no cantinho, assim. Não aparece muito, não. Mas fala aparecer no cantinho, não é? É o segundo maior herói, ele é uma barata, Vilas. Ele fica de quatro. Pelo amor de Deus, é difícil. Ele é aplicado aqui no Brasil pela JVC. Mas assim, muito bem animado também. Eu gosto muito da. Ele é mais estilizado. Ele tem os balãozinhos de como se fosse um quadrinho, né? Ele tem um traço mais preto em volta, borda preta dos personagens. Eu gosto bastante, assim. Sim. Então, recomendadíssimo. Eu acho muito bom. Muito bom também. Eu não fiquei surpreso por ter lido o mangá, mas eu fiquei surpreso pelo tratamento que foi dado. Foi muito bem tratado. Assistir o Boku no Hero é bem tratado. O anime Boku no Hero é sempre muito mais bem tratado que o mangá. O problema é o roteiro, né? Aí é tratar aquele roteiro. O roteiro é que vai complicar pra muita gente. Mas tá certo. Mas. Eu vi todo dublado. Vi todo dublado na Crunchyroll. Está muito boa a dublagem também. Muito boa a dublagem também, concordo. Pode ver dublado que tá tranquilo. Tirando dublagem, assim, eu tô vendo ReZero atualmente. Eu não sei se vocês viram ReZero dublado. É, né? eu vi, só que eu voltei pro original. É muito irritante que a Crunchyroll, eles, no anime dublado, eles não deixam a legenda aparecer. Então, tem um momento que tem a barda do ReZero, começa a cantar, e eu tenho que ir lá e mudar pra linguagem em japonês pra poder saber o que a barda tá cantando, sabe? É um problema da Crunchyroll que me faz gostar menos da boneca, porque toda vez que ela aparece eu tenho que ter o trabalho de mudar a linguagem, eu fico meio puto. Eu falo, para de cantar, barda desgraçada, pelo amor de Deus. Eu fiquei muito impressionado que tô vendo o City Animation no Prime Video dublado, né? E a abertura tem legenda. Olha aí, tem essa tecnologia? Eu não sabia que existia. Tecnologia absurda, né, cara? Que loucura! Não sabia que dava pra animar a abertura, não. É, aí, com essa dublando, olha aí, que loucura. Mas é isso, mas, enfim, Boku no Hero, Vigilantes. Não sei, não sei qual é a opinião da Jojo sobre Boku no Hero, mas eu recomendo esse, eu acho que você ia gostar, Jojo. Eu cheguei a assistir, acho que eu terminei a primeira temporada de Boku no Hero, eu acho que eu vi o início da segunda, mas eu não continuei. Mas eu sei se eu não desse que é mais episódio, talvez eu veja, assim. É tipo, não é que eu desgostei de Boku no Hero, só tipo, às vezes vou parando as coisas, até eu voltar, demoro muito, aí fico com preguiça. E aí, como o pessoal foi reclamando muito do caminho e aquela coisa da escola ficou meio estranha, foi desmotivando um pouco. Mas eu acho que esse, de repente, eu vejo que é um spin-off que parece ser legal, essa coisa dos vigilantes e tal. Sei lá, vou dar uma chance aí. Os personagens são legais nesse aqui. E não tem perigo de ter escola, porque, tirando a Pop Step, todos são adultos. Todos são adultos. Então, não tem perigo de escolinha. E também não vai ter muita gente da universidade, porque todo mundo na universidade tem medo do Koichi ou acha que ele é um tarado. Então. É um coitado, Koichi. Coitado, Koichi. Ele só escolheu um lugar pra morar muito ruim. Então, Jojo, pode. Jojo, pode falar aí, Sony, por favor. Beleza, então. O anime que eu escolhi foi, pra mim, o que eu mais gostei da temporada foi Kurushitsu G. E assim, é complicado falar de Kurushitsu G, assim. Os arcos agora, como eles estão adaptando, eles estão bem fechadinhos, assim. Estão bem dentro do arco. É bom ter informações externas, mas o arco funciona por si só. Mas é meio complicado, porque bem ou mal está na quinta temporada, então é meio complicado não falar de spoiler. Então vai ter spoiler, né? A gente já avisou aqui. Esse podcast então, pode não contar spoilers, escute o seu conteúdo. Vai ter spoiler. Exatamente, quinta temporada. Mas enfim, pra quem não sabe que a gente conhece o dia, a história do Ciel, ele é um conde, e ele é uma criança, tem 12, 13 anos, e ele tem um mordomo que é muito poderoso, que é o Sebastian, que é um demônio. E muito gostoso. Muito gostoso, exatamente. Ele fez um acordo com esse demônio pra descobrir quem assassinou a família dele, porque teve um massacre no passado, e aí ele conseguiu sobreviver. E aí ele fez contrato com esse demônio e esse demônio ajuda ele. E o Ciel, além de ser um conde, cuidar lá do condado e tudo mais, ele também é o cão de guarda da rainha. Ou seja, qualquer merda que a rainha quer resolver, mas não pode resolver oficialmente, chama a criança de 13 anos que ela vai resolver. E a história começa exatamente assim. Começa tudo lá com uma lenda de uma floresta na Alemanha, que as pessoas são amaldiçoadas pelo lobisomem que vive lá. E a rainha, né, aquela vozinha que parece muito boa, mas nem tanto, ela fala, ai, meu querido Ciel, descobri histórias horrorosas lá na Alemanha, pra mim. Aí o bicho pega lá as maicuias, vai descobrir o que tá acontecendo nessa floresta lá amaldiçoada da Alemanha. E aí, chegando lá, ele ouve essa coisa da maldição, e fala, não, isso não pode ser real. Falou a criança que tem um contrato com o demônio, mas tipo, não pode ser real. E aí, nessa de buscar, vasculhar a conversa, eles vão chegar numa vila, isolada, pessoas com roupa medieval e tudo mais. Nessa vila seriam, tipo, descendentes de bruxas. E tem a bruxa, né? A bruxa verde, a bruxa esmeralda, que tá, né? Que meio que controla lá. E essa bruxa esmeralda também é uma criança. Uma criança, inclusive, que teve os pés destruídos, né? Aquela coisa de deixar os pés pequenos e tudo mais, né? Que se fazia em alguns países da Ásia. E ela não consegue andar sozinha e tudo mais. E ela tá ali porque ela tem uma missão dessa maldição, né? Que ela tem que produzir o miasma para os lobisomens e eles protegem aquela vila de bruxas, descendentes de bruxas que foram perseguidas. E aí ela produz esse miasma, só que ao mesmo tempo ela meio que produz um antídoto, né? Para proteger as pessoas, né? Ela cria amuletos para sobreviverem. E assim, a história é meio estranha do que tá acontecendo ali. Mas o Ciel, vamos descobrir, né, o que está acontecendo. E aí o que vai acontecer é que na noite que eles vão investigar essa coisa do miasma, né, desse ar podre e tal, o Ciel é meio que amaldiçoado, né? O que acontece com a maldição? O rosto começa a estourar, assim, sangrar, que não sei o quê. E aí ele meio que começa a estourar, né? O Sebastian percebe e fica, meu Deus, minha alma, que eu tenho que salvar essa alma. Aí ele vai falar com a bruxa, né, a Sullivan. E aí, ela vai curar ele, né? Fazer lá todo o tratamento que ela tem de antídoto e esse lance todo. Só que o que, que vai acontecer? O Ciel, por conta de umas coisas que durante o processo de tratamento, ele meio que vai regredir no passado dele. O que acontece? Até esse momento no mangá, não se sabe ainda o que aconteceu na noite, que a família do Ciel foi dizimada e tudo mais. E, mas só que nesse arco e nos arcos anteriores já vão dando algumas pistas, né? Então, tipo, quando o Ciel regride, assim, a memória, né, pro passado, ele tá muito traumatizado, né? Então, tipo, enquanto ele tá lá traumatizado, não consegue falar com o Sebastião e ninguém, o resto do povo, né, porque foi ele, o Sebastião e todo o staff da mansão, vai lá tentar descobrir o mistério. E aí, posso dar spoiler do final da temporada? Pode, à vontade. Porra, beleza. Então é aí, o que, que vai acontecer? Eles vão descobrir o que, que realmente está acontecendo ali. Não é maldição nenhuma. Aquela cidade, aquela base, ela é um... É bem... Ela tá boa, mas muito divertida. É uma central de estudos... É uma central de pesquisa militar da Alemanha. Eles estão produzindo o gás mostarda. Só que um gás mostarda muito mais poderoso do que o gás mostarda que se é conhecido na Europa. Porque é uma coisa que aparece em todo o Crochito de isso normalmente relacionado à rainha, existe uma tendência, uma guerra que está para acontecer, mas ninguém sabe quando vai acontecer. Vale lembrar que a história se passa no final do século XIX e século XX. Então, essa guerra que está para acontecer, mas não acontece, é a Primeira Guerra Mundial. E a rainha, exatamente. E a rainha está atrás de artifícios para a Primeira Guerra Mundial. Então, assim, quando ela manda o Ciel, ela sabe que vai ter alguma coisa envolvendo o exército alemão. Ela só não sabe o quê. E aí, né, o Ciel acaba descobrindo pra ela e tudo mais. É, o Ciel e o Sebastião, no caso, né? Então, eles descobrem que toda essa vila e tal é todo um espaço criado para que a Sullivan, essa menina gênia, consiga criar o gás mostarda mais poderoso, assim, tipo, uma evolução do gás mostarda, né? Que vai ter lá o nome, o gás Sullivan, alguma coisa assim. Gás barbecue. É. Enfim. E aí, ela não sabe que ela tá fazendo isso, né? Pra ela é uma bruxa, tá fazendo miagem e tudo mais, porque ela foi manipulada por todo mundo ali, inclusive a mãe dela, que vai depois revelar todo o plano lá pro final e tudo mais. E aí, assim, a Sullivan não quer matar as pessoas, ela nunca quis, né? Você vê durante o anime que ela quer salvar as pessoas, ela quer aprender, ela tem sede de conhecer o mundo, porque ela tá a vida inteira dela presa naquele lugar. E ela quer conhecer o mundo. Por isso que quando o Sebastião e o Ciel chegam, ela fica, meu Deus, pessoas de fora, finalmente eu vou conhecer o mundo, me contem tudo e tudo mais e tal. Então, no final da temporada, é meio que uma jornada, não só, obviamente, para eles saírem de lá vivos, né? Porque agora o exército quer exterminar eles, porque eles revelaram todo o plano para Sullivan, mas também de resgatar ela, já que ela quer viver. Então, é um arco muito bonitinho, porque a Sullivan é uma personagem ótima, assim. Eu acho, assim, eu gosto muito do Ciel, gosto muito do Sebastião. Acho interessante como o anime vai direcionando, assim, tipo, a Yana Toboso já não escondia no livro, no mangá, os plot twists que iam ter, assim, tipo, as revelações que iam ter mais pra frente. Mas eu acho que o anime ainda, tipo, não escondeu menos ainda, entendeu? Porque está por vir, se eles forem adaptar, assim, tudo. E eu acho que foi um arco muito legal. Eu não tinha lido esse arco no mangá, então ver o anime foi maravilhoso. A abertura tava ótima, o encerramento tava ótimo, os personagens tá tudo ótimo. Foi ótimo, foi uma excelente da temporada. Toda semana eu assistia, eu ficava feliz. Eu fiquei com a gente puta, porque tinha uns episódios que eles ficavam 5 minutos de recap, e eu ficava, pare de me roubar 5 minutos, porque os episódios estão ótimos, eles não precisam roubar nada. E eu, assim, gostei bastante. Diferente do... da temporada passada, do Public School Arc, né, da escola pública lá, não ficou claro se vai ter uma temporada depois dessa. Eles têm material para isso, mas eu não sei até que ponto realmente vai rolar ou não. E, assim, eu recomendo muito, óbvio, é a quinta temporada, então é meio complicado. Pelo menos comece do Book of Murder, não, do Book of Circus, que é a terceira, que ainda dá, né, que é quando eles começam a seguir mais próximo do mangá, assim, porque a primeira tem a primeira temporada final filler, a segunda temporada é toda filler, e aí tem, é divisível. Você pode ter a experiência completa do anime, né, seus altos e baixos, ou começar pelo menos do Book of Circles, que vai direto pro que a gente tá vendo agora, que eles adaptam em arcos, né, que fica uma boa adaptação, né? Book of Circles, Book of Murder, que foram dois, três obras, Aí o filme, que é Book of Atlantis, que é o arco do navio. Aí o arco da escola e agora o arco da bruxa verde, né? Da bruxa esmeralda. E aí o próximo seria algo parecido com o arco das estrelas e tal. Não tem confirmado ainda. Mas enfim, eu gostei muito de decidir, recomendo. Eu acho que daqui só quem viu foi a Rafa. Ela gostou também e foi muito legal. Assim, eu gosto muito, eu me divirto. Eu acho que a Yana Tobosa, ela faz o que ela quer no mangá dela e o pessoal do anime pega o espírito e faz e só aumenta em 10 vezes o que ela gosta. Então fica o anime muito divertido, assim, sabe? E eu me divirto muito. É isso. Ok. Excelente aí, né? Então... Uhum. Mais uma menção ao Kurotsuji, né? Acho que esquece aqui, a gente falou de todas as temporadas, talvez. Bem provável. Sim, eu já falei do Book of Murder, do Atlantic, do School Arc, já falei de todo. Todas as temporadas. Eu tô falando tudo. Enfim, Jojo, quem você escolhe agora? Vai, vem lá, só falta você, né? Muitas opções, né? Um momento, muitas opções. Então, né, eu... Tô aqui pra falar do final de Kusuriya no Hitorigoto, segunda temporada. Então, a história da apotecária, que ela acaba entrando na corte como uma escrava, né, originalmente, né, e depois ela muda pra trabalhar como serva de um cara de alto cargo lá dentro, né, que tem suas nuances. E aí, tirando essa parte agora do plot singelo, vamos para os spoilers, que é isso que importa. É a segunda temporada, pessoal. Se você não ouviu falar de Kusuriya no Hitorigoto, tem casts diversos que a gente fala, tem vários podcasts por aí que estão falando sobre Kusuriya no Hitorigoto. Então, o fato de ele estar aqui para o final da temporada inclusive, foi o anime escolhido como melhor anime do ano pelo Golden Apple, né, que é a nossa premiação ano passado. Então tem bastante coisa aí sobre Kusuriya no Hitorigoto. Então se você veio pra cá, saiba que a gente vai falar spoilers da segunda temporada. Enfim, né, eu não vou falar muito sobre o que aconteceu na segunda temporada, né, porque gosto muito dessa dinâmica, né, de a gente ter que contar, porque não é mesmo foco, não vai ser um cast só sobre Kusuriya, né. No passado a gente faria um anime podcast só sobre Kusuriya, mas como não é o caso aqui do Kyodai, eu só queria dizer que basicamente dá pra dizer que são dois grandes arcos dessa temporada, né? Que eles se complementam, né? O primeiro arco, ele é meio esparso, tem várias coisas dispersas, que no final da temporada passada o grande arco foi o arco do pai da Mau Mau e da mãe saber que a mãe dela tava viva, né? E nessa temporada já começa tendo todo o que foi passado na temporada passada, do atentado ao Jinchi e tudo mais. E nessa temporada, o primeiro arco, ele vai muito falar sobre o passado dentro do palácio, né, da corte. E aí você vai entender mais sobre o passado, sobre como é que foi criada essa corte, né, sobre os descendentes diretos da Imperatriz, e como sobre o sangue original, né? Sobre quem vivia ali, e aí o povo que veio de fora, e aí criou esse império novo. E aí você vai descobrindo sobre como o imperador é um filho da puta, não tem outra palavra. O antigo imperador. Ele tava vivo ainda, né, nessa temporada, ele morreu nessa, então... Ele morreu nessa só? Ele morreu nessa. Não, ele morreu antes, pô. Ele morreu antes, que o novo imperador tinha que assumir. Ah, não, é verdade, porque a gente vê só o quarto lá, né, que ele tava morto. É. Que foi. Não, beleza, o antigo imperador morreu, que era um pedófilo, né, maluco do caralho. Uhum. E a gente vai descobrindo, né, sobre isso, e isso tem toda a relação com o que vai acontecendo depois na história. Então a gente vai continuar acompanhando a Mau Mau, resolvendo diversos casos ali dentro, né? Esse velho esquema de anime de detetive, usando as habilidades dela de apotecária, que por acaso faz ela saber tudo sobre tudo. Ou é Dr. House tudo, né? da China. Exatamente, é o Dr. House da China. Exatamente. E aí, no segundo arco, a gente tem a entrada de uma nova concubina para o lugar da concubina que tinha saído. Aí vocês vão me confirmar, era a antiga, era a mãe do Dinch, né? Saiu. Era a mãe do Dinch. Saiu a mãe. A mãe do Dinch tinha saído. Então a quarta concubina chega, que é a Lulan. Que ela é bem diferente, assim, né? A gente não. Ela não tem essa relação tão forte com a Mau Mau e com as outras concubinas reais. As outras quatro grandes concubinas, né, reais. Então ela é meio que uma personagem misteriosa. E além disso, surge uma nova personagem, uma nova amiga para a Mau Mau e para. E pra. A Sholi. Eu sempre esqueço o nome da amiga da Mau Mau. A Shisui. Não, não. Não, a Shisui não, a outra. A Shisui eu lembro. A Sholan. Como é o nome da menina que é super animadinha? Ah, tá. Putz. Calma aí, deixa eu ver aqui. A Shaolan. Então tava quase certo. Então, a Shisui ela fica como uma serva, que ela gosta muito de insetos, e ela sabe tanto, até mais do que a Mau Mau sobre insetos, né? E ela sempre aparece em lugares que são diferentes, por assim dizer, né? Ela sempre tá num lugar diferente e acaba esbarrando com a Mau Mau em alguma situação. E ela acaba sendo uma personagem recorrente, né? Embora ela não, a priori, ela não esteja junto com a Mau Mau resolvendo os casos e mistérios, ela é uma personagem que acaba aparecendo recorrente e que acaba no final se mostrando uma personagem super importante, né? E que tem a ver com a Lulan. Enfim, né? O que vocês acharam dessa temporada? Pra mim, ela conseguiu ser melhor que a primeira. O que já é bem incrível, porque a primeira ela é excelente, né? E eu acho o jeito como a história é contada, o pacing de Kusuriya, um negócio fabuloso, assim, né? Ela consegue falar drama, mistério, comédia, tudo junto, encaixado de um jeito super divertido. Apesar que a comédia, em geral, o público quer, porque quer que o Dinch fique com a Mau Mau, e a autora não quer que o Dinch fique com a Mau Mau, né? A autora odeia o Gish. Odeia, ela detesta. E ela tá certa. Queria matar o Gish. Maluco, esse cara foi pra cima da Mau Mau à força duas vezes, né? Tá errado esse cara. Eu gosto do Gish, não tem jeito. Eu acho a Mau Mau uma personagem maravilhosa. Eu acho ela perfeita. E eu gosto muito. Toda a galerinha, sim. Não tem um personagem que eu não goste. Pô, quando tem um momento que revela. Eu gosto das conspirações, né, do Palácio sim. Interno. Que tem um momento que revela quem que tava envenenando a galerinha, quem envenenou uma das mulheres do Imperador, né? E aí tem o tapa na cara e você fala, dá tapa nessa filha da puta também. Cara, mas sim. E é uns tapão bem dado, aquele tapão que você sente doído, assim. É sempre divertido, cara. É sempre um episódio que eu, pô, quero ver uma moda semana, quero me divertir. Então, sempre muito, muito gostoso. Eu gosto da Mamal e do Gish, não tem jeito. Eu acho o relacionamento dos dois. Eu gosto da relação deles como está. Eu não quero que eles virem um casal. Eu acho engraçado que a Mal. O Gish, ele sente falta quando a Mau Mau olha pra ele com nojo. E é muito engraçado isso, assim. Eu acho divertido. Tem a questão dele dar o bezoar e ela não ouvir e ele ficar revoltado com isso. Ela fala, Mau Mau, ouve o que ele tá falando, é importante. E ela não. Pensa, essa autora não quer fazer romance. Deixa ela não fazer romance. É só isso. Eu não vou mentir, assim. Eu quero, porque eu gosto dos casais, mas eu sabia, quando eu comecei a acompanhar a Apotecária, que não ia rolar, porque em revista Senen nunca acontece, ou quando acontece é no volume 60, entendeu? Mas então, a autora não quer. Se acontecer, vai ser forçando a barra. Esse trem já partiu, Eduardo. Eu acho absurdo, assim. A pessoa não quer, vai forçar a barra. Já se ela não quisesse, ela teria como escrever isso sem ela querer, sabe? Ela podia ter escrito disso e escrever. Sim, Jojo, o pessoal força a barra, Jojo. Por ela, o Dinch já tinha morrido. Ela nem queria fazer. Ela, no começo, ela nem queria que o Dinch fosse um dos protagonistas. Ela nem queria que o Dinch fosse um dos protagonistas. Já foi, Vilazo. Já foi. Eu sempre assim, se ela queria tanto matar, por que nunca matou? Então, fala isso pra todo autor de shonen que o personagem fica mais famoso e ele não consegue tirar da história. Isso é comum, viu? Isso é mais comum do que parece. A autora tem que ficar ali por causa dos fãs. É. Enfim. Eu isso eu não detesto o Jinchi, tá? Eu só acho que se ela não quer. É, paciência. Enfim. Eu, sinceramente, assim, eu gostei mais da primeira que da segunda. É, essa segunda metade foi me estressando um pouco. E eu confesso que essa parte externa do mangá, assim, eu já tive experiência com obras de verdade, assim, não só de piada, assim, tipo, eu não sei se o autor de Dino Ace realmente odeia sua amor, mas já tive outras obras que, tipo, acompanhei, seja orientais ou ocidentais, em que existe uma parte da equipe que, tipo, que realmente odeia um personagem e aos poucos foi meio que quebrando a história pra mim. Então eu fico sabendo que eu odeio o Jinchi, meio que tipo me corta um pouco, porque eu gosto da Mamal, mas eu gosto do Jinchi, independente do romance deles. Até onde eu sei, ela não odeia o Jinchi. Ela odeia o fato do pessoal querer o romance entre a Mamal e o Jinchi. É, o que eu vejo que o pessoal fala é que ela realmente odeia o Jinchi. Não gosta da popularidade dele, não gosta que ele continue na história que o pessoal peça por ele, entendeu? Então, assim, é uma coisa que vai me broxando, tipo, é algo externo que me broxa na história. Mas, em específico na história, eu gostei da temporada. É, eu só não gostei tanto da segunda metade quanto, assim, tipo, eu gostei do encerramento. Eu acho que a Apotecária engata tudo perfeitamente, assim, é incrível como vai engatando, eu acho muito legal. Eu acho mas esse último arco a melhor coisa já feita de uma Apotecária, mas eu entendo. É, eu pessoalmente, assim, eu acho assim, teve um momento que eu não tava tentando adivinhar, só tava acompanhando nas vibes e eu acho que, tipo, o ritmo tava me incomodando um pouco, tanto que, tipo, normalmente a Apotecária seria o meu anime favorito da temporada, mas, assim, como estava me incomodando e Kuroshi Tsuji estava indo perfeita, acabou que a Apotecária ficou em segundo. Eu ainda gosto muito, assim, eu acho que é um anime top. Eu acho que atualmente a minha recomendação para quem nunca viu anime, veja a Apotecária, porque eu acho que tem elementos assim que pode conquistar qualquer pessoa. Fico feliz que entrou na Netflix, esse tipo de coisa. Mas eu prefiro mais a primeira do que a segunda temporada. Mas eu tô ansiosa para a terceira, porque eu gosto de Mau Mau, gosto do personagem, entendeu? Eu só acho que esse finalzinho aqui acabou. Algumas coisas não me agradaram tanto quanto eu queria gostar, assim. Mas eu gostei muito do final. Da Loan, do final do arco, assim, eu acho que foi bem montado. Eu só acho que pra chegar lá demorou um pouquinho. Aí foi me agoniando. Eu acho todo esse arco final a melhor coisa já feita. Mas... O que me deixou em agonia foi que os episódios não eram, nem sempre eram semanais, né? Às vezes tinham uns saltos e tal. E eu ficava agoniado que a gente ficava esperando 2-3 semanas pra sair o episódio. Mas tirando isso, eu admito que pra mim foi a. É, tudo que teve antes foi pra criar esse arco melhor, assim, né? Mas eu entendo. Eu entendo o que eu não gosto. Como eu comentei no Yopinanda, assim, eu sei que tem uma próxima temporada, eu sei que a nova continua, se terminasse do jeito que terminou, com a gente dormindo no colo dela, ela fazendo a medicina, e ela agora... Agora ela cuidando da lojinha do pai, o pai cuidando do pessoal lá no coisa. Ah, esse é o perfeito. Perfeito. Tem que continuar, né? Perfeito. Exato, pra mim, esse, bom, né? Esse final tem uma cara de final, né, de história. Eu fico perguntando, o que vai continuar agora, sabe? Porque tem tanta que história pra frente, eu tô curioso. É, eu fico assim, porque eu acho que um dos grandes mistérios, assim, era, assim, obviamente tem vários mistérios, mas essa conspiração que envolve Jinchi, o antigo imperador, eu achava que era grande coisa. E como resolveu tão bem, amarrou tudo tão direitinho, né? O Jinchi revelou quem é, você descobre sobre o passado do castelo interno pra tentar resolver o problema pro imperador novo... E todo o lance da conspiração também foi resolvido. Eu fiquei meio tipo, tá, cara, eu gosto e continuo, porque a Mau Mau é tipo Sherlock Holmes. Mas, tipo, como que vai continuar, sabe? Porque a maior história, assim, já foi resolvida. E tá tão perfeitinho, sabe? Ele, como o Luke falou, ele dormindo no colo dela, tudo perfeito, sabe? Não precisa mexer em mais nada. Enfim. Não precisa. Provavelmente, provavelmente vai ir pro. Vai trama do palácio agora. É, sempre tem uma treta. E vai ir pra lá agora, e ela vai ficar com o imperador, e ele vai trazer ela pra lá, por motivos. Mas assim, eu. Se acabasse ali, maravilhoso. Não preciso de mais. Tô completamente satisfeito, por mais que eu seja apaixonado por Mau Mau e quero mais Mau Mau na minha vida, a gente às vezes tem que dar o let it go, né? Às vezes a gente pode só dispensar e pô, aqui parou bem. E eu não sei o que o futuro nos traz, porque o mangá, ele tá até antes de onde o anime acaba, né? Então eu não sei pra onde ele vai. E eu não vou ler a novel, porque eu já tentei ler essa novel, e eu sou burro demais pra ler essa novel. Eu acho muito complicado. Então eu acabei deixando pra lá. É, eu concordo plenamente, assim, eu acho que o final foi excelente, mas eu acho que meio que eu confio na autora, porque assim, esse final foi bem mais cara de final do que o da primeira temporada, mas se a primeira temporada tivesse acabado ali, eu também tava de boa. Então, eu vou torcer aí pra que a história seja, porque eu acho que os personagens são tão bons e tão carismáticos, que eu acho que dá pra fazer várias e várias tramas ainda interessantes com os personagens. Enfim, né? É isso. Vamos então naquele momento rápido de falar, né, os nossos melhores, versões honrosas e piores da temporada. Então, Luke Lucas, sua lista. Só você falou que a melhor coisa do Apotecária era ser arco final. Pra mim, ainda é do pai da Mamão. A história da mãe, do pai. E a resolução eu acho muito bonita. Acho que é porque eu não consigo gostar do pai da Mau Mau de jeito nenhum. Então não, eu tenho essa irritação. Assim, eu não consigo. Eu acho que o arco finaliza muito bem e tal. Só que metade do arco eu tava irritado com o personagem. Mas, enfim. Eu não vi muito anime essa temporada. Eu vi os animes da Cal, obrigado. E eu vi alguns por fora. Eu terminei Boku no Hero no final de semana. Era pra falar de outro, e acabei falando de Boku no Rei porque eu achei melhor, né? Então, vai ficar pra mim Apotecária, o Boku no Hero em segundo, e Ballpark, que é o anime do estádio de beisebol, em terceiro, porque meio que é isso aí que eu vi da temporada, assim. O Ballpark, ele é um anime legal, sabe? Ele não quer ser o revolucionário, ele não quer ser uma comédia que vá... ser a comédia das comédias, né? Ele é só um anime slice of life da galera no estádio de beisebol e é muito gostosinho de assistir. Esse foi o único que acompanhei realmente semanalmente, assim. Fora os da Cal, que foram tudo sofrimento assim pra mim, como a minha menção horrorosa, que pra mim é Witch Watch. Ah, mas não terminou, pra mim terminou. Eu não quero nunca mais saber da existência desse anime. É o famoso inimigo do mundo. Cara, Witch Watch eu fui obrigado a assistir, né? Porque era da Cal, eu tinha comentado que eu não gostava do mangá. E ainda assim, porque o anime, ele é muito bonito. O anime, ele é muito bonito. É o quão bonito é a abertura desse anime pro anime tão ruim, cara. A abertura do anime talvez fique lá nas melhores do ano, assim. Porque é uma abertura extremamente carismática, música linda, animação linda, né? Mas o conteúdo dele, pra mim, é podre, assim. Eu não gosto de nenhum dos personagens, eu acho a bruxinha insuportável, eu acho o ogro um personagem genérico, e todo o resto, assim, vai aparecendo mais e vai só piorando a história pra mim. E as piadas são sem graça, piada de, tipo, ah, olha aqui, vamos falar dessa obra aqui, olha, você é tão bom. Sabe, esse tipo de piada que eu acho horroroso, sabe? Eu não consigo gostar. E comédia é difícil, né? E quando a comédia não bate contigo, não tem jeito, cara. É difícil mesmo. E é de um autor que eu gosto, né? Tem algumas obras que eu gosto dele. Eu gosto muito de Kanata no Astra. Eu também, mano. E quando eu fui ler o Witch Watch por causa de Kanata no Asa, porque é um dos mangás que eu acho mais redondinhos, assim. É uma história que começa de um jeito programado pra finalizar de um jeito. É muito impressionante o que ele fez em Kanata no Asa. Eu falei, porra, confio nesse cara, vou ler o Witch Watch. Eu fico desanimado só de saber que isso existe e que ainda sai na Shonen Jump. Faz sucesso, né? Pois é. E que sai na Johnny Jump, sabe? E porra, acabou já, pelo amor de Deus, que coisa ruim. Mas eu sou muito figura fora do baralho, assim, porque o pessoal gosta muito desse mangá, desse anime. Eu não sei porquê, mas gosto. Então, pois é. Do nosso grupo, tá, né, os quatro que viram, aparentemente o Carlinho gostou, mas eu, o Luke e a Rafa achamos muito chato. É, eu já falei que o Carlinho, ele é uma pessoa melhor que eu, né? Então não tem jeito. Ele gosta de tudo, né? É difícil, né? Eu sou a pessoa que, quando eu não gosto de alguma coisa, eu fico de bode até o final. Jojo, eu não assisti o It Watch, então. Eu só vi, base nessa temporada, eu só vi, tipo, 3 animes, 2 completos, assim, né? Tipo, então, primeiro lugar foi o Kuroshi Tsuji, né? O Arco da Bruxa. Segundo lugar foi assim, temporada de Apothecary. E um, assim, eu não coloco no ranking porque não terminou ainda. Eu tô assistindo, é Tube Hero X. É. Que eu tô mais ou menos. Mas eu deixei acumular os episódios, então em algum momento eu vou conseguir maratonar o que tá. Tem arcos melhores do que outros, mas no geral eu gosto. Exatamente. É interessante, eu queria muito ver pra onde vai. Eu gostei muito do arco do Ling Ling. E aí, quando começou da menina da música, sim, amigo, e o arco do Ling Ling, que a mulher leva um tiro na cabeça. O que aconteceu? Eu quero saber o que aconteceu. Isso ele mesmo me explica. Ah, porque você quer voltar, né? Eu não tô com essa muita intenção. Eu acho o primeiro arco um dos mais fracos, mas... Eu acho o segundo arco talvez seja o que mais me interessa, o do... Exatamente, porque eu acho o segundo arco muito bom. E, tipo, como o segundo arco meio que engata no final do primeiro, né? Porque é ele mesmo que atira, eu fiquei... Mas todos eles engatam meio que no mesmo lugar. Se for ver, o final do arco... O arco atual, ele terminou basicamente onde terminou o arco da anterior. Eu não acho que anime... Eu acho que como ele ia ser uma sequência, em vez de uma história meio antológica, eu acho que eu fui com a expectativa diferente. É por isso que eu fiquei meio ok. Mas quando foi chegando depois do arco do... O segundo arco, né? Que aí depois eu já queria voltar, porque eu gostei mesmo do arco do Bling Bling. Mas, enfim, eu vou ficar em dia, tipo, tô achando ok, assim. Tinha mais expectativa pro que o pessoal tava falando no início. Eu só tenho um problema com ele. É que parece que à medida que o anime foi seguindo, o dinheiro foi acabando. Então a ideia da transição de 2D para 3D foi isso ainda. Ou é 2D ou é 3D agora. Não tem mais esse negócio de é um anime 3D que muda para 2D. Depois eu fiquei pensando, eu sei que esse poderzinho de trocar é por conta do X e ainda não cheguei na parte que ele aparece. Mas não apareceu até. Mas ele apareceu, mas não teve arco dele. Então a gente não sabe. Já tá no episódio 14. E aí eu fiquei assim, tipo, um recurso legal desse, mas desperdiçou só pra mostrar que sabe, pode fazer, sabe? Porque no final, trocar pra 3D, pra trocar pra 2D, tem a ver com X. E aí, tipo, nós temos uma animação foda. E o resto, enfim. Mas o anime é 3D ou é 2D? Fica essa dúvida. É 2D. Assim, porque o Ling Ling é 3D. É total, o segundo é 3D. O terceiro e o quarto arco são todos 2D. Todo 2D. Enfim. E aí eu fiquei meio assim, eu comecei empolgada. Eu gosto da Rainha também, que eu não terminei o arco dela, vou terminar. Mas, assim, todos os arcos eu achei eles bem legais no geral, eu acho bacana. Eu só fiquei querendo voltar, pelo menos para a conclusão daquele último episódio do Ling Ling, entendeu? Mas, enfim. Eu estou ainda empolgada porque eu estou curiosa pro mistério do X e eu quero conhecer os outros heróis também. Eu tô curioso também. O último episódio foi o que eu menos gostei, né? Mas que é o do Lâmina Mortal. Porque é um episódio de. Como é que diz? É. Mal entendido. Entendi. Tem que saber fazer muito bem arco de mal entendido, às vezes é bem chato mesmo. Enfim, então eu vou voltar, tirando esses três, eu acho que eu não vi mais nenhum. É aquela coisa, eu vou vendo poucos animes por conta do tempo, e aí depois eu vou ter que correr atrás do que eu perdi, tipo a da Detetive, que tava no Prime, então eu vi o primeiro episódio, achei ok, eu achei ela um pouco burra demais, mas eu gostei do mordomo, acho que eu veria pelo mordomo, aquela da Detetive lá. O chefe é muito idiota, cara, sinceramente, que vontade de tocar ele, pelo amor de Deus. Amorbiano. Me deixa alguém soltar ele. Amorbiano. Exatamente. Como pode? Enfim, é isso, assim. Ok, minha lista é, em primeiro lugar, então, Cursinho no Intergotô, segundo lugar, Windbreaker, segunda temporada, e em terceiro lugar, Vigilantes, né? Boku no Hero Academia Illegal. E como menção honrosa, a Harin-san, segunda temporada, que termina a história completa. Ele vai até o final do mangá. É curioso isso. E o que acontece no final é inacreditável. Eu, Eu acho legal que a gente agora que o mangá é contado de um jeito diferente do anime, né? E aí só no final é que a gente entende que o mangá é a Harin-san contando a história. É um How I Met Your Mother nesse negócio, então. É só, a gente não desconfiava onde é que o Raidou ia parar, né? Não, onde o protagonista ia estar no final, né? É ele não conta. Vai parar, né? Doideira. Doideira, ele tá lá na lua. Mas enfim, gostei demais de Harin-san também, né? Mas ele, essa foi uma temporada super fofura, assim, né? Não foi nada que... Não foi, foi menos engraçado e mais bonitinho, né? Então, tava pra acabar. Se, tá atrasado. Mais que isso, eu acho que já ia passar o limite. E menção horrorosa pra mim vai pra Moonrise, né? Que é um anime que... foi vendido como um dos grandes animes aí da Netflix, né, para essa temporada, com o design da Arakawa e tudo mais. É uma animação muito bonita até, mas uma história assim, pé em cabeça, que, sei lá, né, com personagens que também não são cativantes. Eu acho um anime terrível, assim. Ele é... Eu acho ele pior do que o Witchwatch, assim. Então... É realmente muito ruim, muito ruim. Então, vi 8 episódios e eu não consigo mais. Não consigo mais voltar para isso aí. É isso. Terminamos por aqui. Vamos aqui para as considerações finais. Então, por favor, suas considerações finais. Luke Lucas, nosso convidado. Para mim, já acabou a semana, né? Semana longa aí. Já muito longa. Muito longa. Não quero mais, sabe? Porra, já deu. Eu tava fazendo essa semana. Puta que pariu. Podia já chegar no final de semana já. Não aguento mais. Pior que eu acho que eu tô com medo de chegar no final de semana porque eu tenho que viajar no domingo. E eu não tô muito afim. Mas é isso. Jojo, e você? Eu acho que a semana tinha que acabar mesmo. Já tô com preguiça, tá chovendo pra caramba todo dia, mó nublado, difícil pra caramba acordar da cama às 5h30 da manhã. Eu acho que podia acabar a semana. Eu concordo. Mas enfim, é isso, pô. Tô com preguiça da vida. Mas vai dar só, certo. Só pensar que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer a semana. Uhum. Meu Deus do céu. Tinha nem lembrar disso, mas enfim. Você lembra quando a gente tinha férias em julho? Sim, bom tempo. Olha só, né? Eu vou ter férias em agosto, eu tô tranquilo. Eu também vou ter férias em agosto. As minhas férias foram em maio, agora é só em outubro. Enfim, visitem os sites da iniciativa Kyodai, o Netoin, o Anime Coach, o Yopinando, os outros sites... da iniciativa que estão por aí. Estão meio parados, mas estão por aí, né? O Shubidank ainda existe? Ele está rodando coisas, Luke? Sei lá, né? Então, Shojismo, o Alfinete Brasil não tem mais, né? O Kitekure no YouTube, o canal do Wes, o Slice of Anime e por aí vai. Visite também o Discord e Opinando, que é... Para aquele lugar! A Jojo tentou. Eu digo pro Carlinho que você tentou, Jojo. Eu tentei. Então, todo domingo a gente faz um call de animes. A gente vê 3 animes da temporada. O grupo que tá lá vê 3 animes da temporada. Essa temporada veremos a segunda temporada de Kaiju número 8. Veremos o Necronomicon. E estamos em dúvida ainda se veremos o Mago da Água ou o City the Animation. Né? Estamos nesse impasse aí. Mas vai ser um desses dois, o terceiro anime, tá? E é isso. Vamos terminando por aqui. Um abraço a todos. Nos vemos na próxima quinzena. Tchau, pessoal. Tchau. Pronto. Fala, povo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite.